叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚Comprei para mim um sonho novo embalado em cor do mar. Peguei papel do destino, fiz uma fogueira e deixei tudo queimar ao sol que vai lento, lento, desmanchando no vento, vento. Dissolvido no tempo, tempo que me leva de volta ao tempo.Passou tão veloz, me faz lembrar de você que vai longe, longe, como onda no mar do tempo. Sou do ouro e lamento, vento, vento, vento. Entrei na loja da vida, comprei para mim um sonho novoConstruído em luz do céu. Peguei papel do destino, fiz uma fogueira e deixei tudo queimar ao sol que vai lento, lento, desmanchando no vento, vento, dissolvido no tempo, tempo. Que na hora do medo o dia não foi só de viver, também foi dia de esquecer. Yeah, yeah, yeah, yeah.Para mim um sonho novo construído em luz do céu. Peguei papel do destino, fiz uma fogueira e deixei tudo queimar ao sol que vai lento, lento, desmanchando no vento, vento, dissolvido no tempo, tempo que me leva de volta ao tempo.Passou tão veloz, me faz lembrar de você que vai longe, longe, como onda no mar do tempo. Sou do ouro e lamento, vento.